380, pode mandar, Elton, 3891. Obrigado. Obrigado. Controle, bateria do 2230, solicita aqui a proa 120 por 12 milhas, depois volta a proa de toque para evitar formações. Pet está livre de juízo, informa o técnico. Gilete Tango Zulu, controle. Gilete Tango Zulu na escuta, senhor. A 3 milhas da posição coral, mantém o nível de voo 100, serviço radar terminado. Chame agora o controle Iliel na frequência 120, decimal 1. Aqui é Maiel 201, Juliano Tangulo. Juliette Bravo Delta, está autorizado a descida até 1.500 pés. 1.500 pés, Bravo Delta. Rio Novembro Alfa, prossiga. Ah, Litoral Norte, solicita autorização para acender para os 2.500 pés, João. Autorizado, Índia Nova Geralfa, 2.500, 10. Autorizado, 2.500, graças. Viu aquilo, Zulu, controle. 5728 Webjet, autorizado a linhagem decolar, pista 10, vento de 100 graus, 10 nós. A linha de cola, pista 10, Web 5728. Voador, 3895, autorização Guarulhos, no nível 380. 3895, eu tenho 340, aguarda a coordenação 38. Copio 34. Autorizado, Guarulhos, 340, Water Zulu 16. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Britic. Controle 120, decimal 8, transponder 5505. Mari, desce, mantém 050, ajuste de última entrada em Salvador, no 018. Identificação para o 050, ajuste geral no 0392. Deixa ele transponder, 3895. 3895, o testamento correto, chama para o cheque de acionamento. Sim. Vendo 2230, voando da presente, posição Duna, e solicita 2.000 pés. Desce até 3 mil pés, passarei 2230, temos tráfego a 10 mil na posição de 12 horas, com rumo nordeste mantendo 1.500 pés, um chave 150. Tá ok, vai manter então 3 mil pés, paciente do Cessna 150. Tango, Juliette Serra, controle. Você irá manter no 1.500 pés ou irá subir ao 055? Ok, vamos no 1.500 pés, 7. Tem condições de informar o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o estimado de pouso, por favor. Avijete 5728, decolar 206, chame controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Alô, Juliette Bravo Delta, passando agora 2.000 para 1.500 pés, 3 milhas da rotatória com a capa vista. 7, Juliette Bravo Delta, desça e mantenha 1.000 pés de condições visuais, chamando a torre 118, decimal 612. Pois é, Juliette Bravo, Bravo Delta, passando para 1.000 pés. Controle, Salvador, Objeto 5728, bom dia, decolou com 0.700 pés. Objeto 5728, contato, radar decolagem, sub, mantendo 350, saída, dial. Foi no desconhecido a Pucaracaju, 5728. Corrige, Pucaracaju, desculpe. Ok, 5728 para levar Aracaju ou Puca? Vou em Puca inicialmente agora. Puca agora. Final na 17. Gente, reporte na final do 10. Puxa, reporte na final do 10, Bravo Delta. Lilhão na frequência 120, décima 1. Olha, passaria do 2230, tá visual com o César 150. Gente, tô autorizado descida até 2.000 pés, passarei 2230 em forma estabilizada. Até 2.000, com 1.018, autorizado ILS, 2230. Controle Salvador Web 6740. Objeto 6740, aciona identificação, chegada a Mari, desse mantenha 060, ajuste de altímetro 1018. 060, 1018, 6740. 5534. Autorizado 180 Petrolina, decola da 10, curva esquerda após saída Palma, Córdoba após direto 5534, 1208, trip 5490. Correto, reporte pushback sinal 550, 5590. 5490, reportará. Chame agora o centro Recife na frequência 1251, alternando 13325. 251-3325, tá? 319, obrigado. Base para 10, contra embaixado checado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado girar base. Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado toque remetido, pistão no 0, vento 120 graus, 1992. Bravo Delta, liga o toque remetido no 0. Estabilizado ILS X da pista 10, o passarelo 2230. Passarelo 2230, completo final do procedimento e agora chame 2118, deve tomar 612. 2186, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, o passarelo 2230, uma milha do marcador externo, baixa travada. Passarelo 2230, continua a aproximação, aguardo pista livre. Aguardando pista livre, 2230. 3-2 no meio, estou autorizado a descida até 2.000 pés. No perfil para 2.000 pés, 3-2 no meio. Objeto 6740 desce e mantém a 3.000 pés. 3.000, 6740. Bravo Delta, tocou remeteu 1-1, curve à esquerda, ingresso na perna do vento, aguarde para girar base. Comando à esquerda, na perna do vento, 1-0, guardando base, Bravo Delta. Guardando, está aqui previsto por gente, viu? Israel Lady Gels. Israel Lady Gels, obrigado. 7 Bravo Kilo East, chame torre na frequência 118 decimal meia dúzia. Objetivo 728, chama agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 9 quilos, passando a aproximação, rapacinando as 3 milhas. Informo um Charlie 402 na perna do vento da 1-0 a 1000 pés. Forma visual com o mesmo. Gente, continua a aproximação. Bravo Delta autorizado a girar base, reforço na final do 1-0. Bravo Delta girando base, reformar na final do 1-0 com saque de trem. Passarelo 2230, no solo 14, oliva direita, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Taxi Índia Alfa, onde para todos 86, que negar 1017. Índia Alfa 86, obrigado. Salve, boa tarde, 2230. 2230, taxia Alfa Juliette Moto 4. Alfa Juliette para o 42230, passarela. Azul 4466, Ilhéus. 160, decola, pista no 0, curva direita. Saída Tael, Leda, Ilhéus. Controle 120.8, assina 5530. Azul 4463. É, autorizado Ilhéus, 160, Israel Lua de Ilhéus, 208 o controle, 5530 é o transporte. É o pushback 4463. É parado. Mantém 3895. Sabe que Luiz, que é autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 1-1-1-2. São 3895, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, 3895. Juliette, Bravo Delta, curva esquerda, ingresso na perna do vento, dá 1-0. Confira. A intenção solita agora, todo final na 1-7. Gente, curva esquerda, ingresso na perna do vento, dá 1-0. Esquerda com perna do vento, dá 1-0, Bravo Delta. Serra Novela, Mike Accent. O senhor está a mais de 20 milhas de Salvador, a 500 pés, confere? Ok, gente. No teu tráfego informado no próximo à Praia do Forte, o senhor tem frequência livre para coordenação com aqueles tráfegos, os tráfegos daquela pela região. Ao retornar, chame o controle de Salvador nessa frequência. Sim, a frequência chamará para regresso, Índia Vetera Alfa, grato, para regresso. Iniciando 03895. 2 no meio. Tá chegando. Chame agora a torre Salvador na frequência 118 decimal 62. 1862 a 3296. Objeto 6740, informe em final do procedimento LS-X-Way, descendo até 2000 pés, ajuste 1017. 2000 foi parar, 40. 3216, continua a aproximação, agora a pista livre. Guardando a autorização, 3216. Do que Luiz, no sol 118, autorizado backtrack até o pátio 4, estacionar frequência livre. Então, 3216, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Autorizado pouso, pista 10, tran 3216. Tran 3895, decolar 218, semicontrole 120, decima 8. 208, tran 3895. Cada mare desce para o 50, 10, 17, o ajuste, vou no 74. Controle Salvador, o T3, 895, na frente do 395, contato radar, submanteu 340, saída da El, estou autorizado no Adel. Direto da El, 3895. Claro, pela direita, bravo, Adel. Direto, Bravo Delta, autorizado, prosseguir pela final do 17, reporte na final. Bravo Delta, reporte na final do 17. Com informação que vem, estamos com 5260. Senhor 200, copia? Vai. Tenta, beleza. Confirma para a torre. 6740. Eleson, após direto, controle 120 décima 8, aciona 5546, parceiro 2230. Informativo autorizado 5200, vitória da conquista, decola da próxima 0, ficou por direita, ponta da arbó, depois Eleson, depois direto, pode botar até o responder 5546 e frequência do controle 208. Porta, push 2230. Confirma? Porta, pronto, push, parceiro 2230. Ok, obrigado. Estando a final da 17, Bravo Delta. 10, Bravo Delta 500, autorizado pouso, pistão 17, vento 120 graus, 10 nós. Bravo Delta, reporta lá o trem, tá em aproximação do monomotor, só vai dar o trem quando pula a segurança. 500, Bravo Delta. Monomotor é simulado, né? 5490, parte 3, puxa em acionamento. Autorizado, puxa em acionamento, táxi 5490. Chamada para o táxi 5490. Nice. Bravo Delta. Heavy 6740, cheque trem autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 099. Baixou e travou, 3 verde, pouso autorizado na 10, 6740. O espelhamento do 1 azul, 4 metros. guarda Airbus Parqueano 02, após autorizado pushback, essa 4463. Após Airbus liberado, o azul 4463. S740 no solo 24, liga direita, chame solo 121 no 19. 219, boa. Solo Webjet 6740, ligou na sua escuta. Web 6740, taxi Alfa, porta Anta Juliette. Alfa Anta Juliette, 6740. Atingiu 50, gol na 754. Desse mantém a 2 mil pés de ajuste de altimetro 1097, gol 1754, informe estabilizado. 2.1097, reportará estabilizado, gol na 754. Para ingresso na Juliette. Mantém posição, aguarda, portão previsto 01, 6740. Mantendo a posição, 6740. Voador 35490 com 67 a bordo, 13h30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Autorizado o táxi, bate 1 no Indy Alpha, seguindo o azul. Não, espera do 10 torre 1862, que ligar no 097 e o 35490. Bate 1 Indy Alpha, vai seguir o azul, quando espera 1865490. mil pés, decola pistão 7, curva direita, corredor axé. Controle 120.8, cena 0161. Taxi 2862, confirmando um POB, Vitor Macrec. O Azul 4463 tem 97 a bordo, 1h40, Salvador alterno, táxi. Autorizado o táxi de alto, fonte para 286, ligando 097, o Azul 44. 18.6, ponto espera, obrigado. Vai 6740, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6740. Salvador Control, Azul 4076, Septimus Level 2104150. Azul 4076, Cocker Dent on Maré Arrival, descend to Cap Level 050, 271017. Clear Level 050, 1017, squawking Azul 4076. Maria, 4463, a linha e decola, pistão no 021, 090 graus, 129. A linha decola, Azul 4463. Torre, Salvador 5490. 5490, mantenha ponto de espera, dá no 0. Tenha ponto de espera, dá no 0, 5490. Cuidado, vou no 74. Sendo completo final, chame 2186. 286. Azul 4463, decola 231, no sistema controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Mike, Quebec, livre sonar, sem ponto para táxi. Bom, no 754, segue trem, autorizado post, estão no 0, vento 1, no 00 graus, 109. Gente, baixado e travado, autorizado pouso 90, gol no 74.